Sejam bem-vindos os que vêm em paz, é favor entrar. Não tens consumir, mas a sede vai apertar, vai aquecer, bater só grandes sons. Não é preciso abarrotar, antes poucos mas bons. Podes vir ténis, brincos ou cabelo comprido. Só não tragas esse stress porque não é permitido. Deixamos beef lá fora, críticas também. Falso aqui não é ninguém, só entra quem vem por bem. A festa é nossa, não é preciso cartão da casa. Se vens com preconceitos, passa, passa. Poucos entendem o plano, rap veterano. Ouves umas dicas em inglês, mas não sou americano nem italiano, chama-me Tuga Verdiano. Mano, isto é hip hop lusitano. Esquece o bling bling, ele aqui não brilha. Deportamos mafiosos de volta para a Sicília. Se andas perdido e não entendes a mensagem, nem vale a pena dançar. Se não nos levas a sério e não respeitas a arte, nem vale a pena dançar. Se vais copiar o CD em vez de comprar, nem vale a pena dançar. Mas se vens em paz e tens a vibe, faça o favor de entrar. Ok, no stress, o S tá aqui. Todo o guest tem um free pass, o pass de ti. Atenção, hoje eu sou patrão, é bar aberto e tu não pagas. Não tragas o canhão porque hoje são entram os nagas. Gravatas não têm vagas, estou-me a cagar que tenhas guita. Há um teto de reais, um falso passa aquilo a pita. Play, não temos espaço para luz, porque aqui tu não brilhas quando apagar a luz. Eu e o boss, a noite é nossa, bom respeito ao porteiro. E aqui só entram damas que tenham um cabelo verdadeiro. Vá lá que a nuca entra e não digas que eu não sou porreiro. Mas primeiro deixa a peruca ali naquele bengaleiro. E esta porta não sabe, para um repórter que não sabe. Mas é eleito para escrever e sublinhar os defeitos. Isto não é stage, grande rap, grandes peitos. TV cabo satisfeitos, eu não, estamos feitos. Então, se andas perdido e não entendes a mensagem, nem vale a pena dançar. Se não nos levas a sério e não respeitas a arte, nem vale a pena dançar. Se vais copiar o CD em vez de comprar, nem vale a pena dançar. Mas se vens em paz e tens a vibe, faça o favor de entrar. Não dances, não te canses, isto não é um ginásio, estás fora do tempo. Toma, leva um caso e aprende mais um pouco e vais saber como fazer os novos movimentos. Fitness não é hip hop, não inventes vertentes. Mas se entendes, vai entrando e vai mostrar os teus dotes. Entre bites e watches, entre nights e shots. Esta é por conta da casa, vais a fazer um brinde para quem respeita a cultura e aqui é sempre bem-vindo. É eu e quem não entra, vai para casa a pensar. Beats ou rap, nem vale a pena bifar. Sente o bass a bater, o chão a tremer. Se não entraste até agora, já não há nada a fazer. É eu e quem entrou, já dançou, bounce like that. Copos no ar a brindar, chin chin like that. Aquecemos o ambiente, cause we hot like that. Don't hate just because I'm Tuga like that. No doubt, yeah. Tradução simultânea, exponho rimas no museu de arte contemporânea. Barramos qualquer atitude negativa. Radar que os apanha tipo velocidade excessiva. Se andas perdido e não entendes a mensagem, nem vale a pena dançar. Se não nos levas a sério e não respeitas a arte, nem vale a pena dançar. Se vais copiar o CD em vez de comprar, nem vale a pena dançar. Mas se vens em paz e tens a vibe, faça o favor de entrar. Tuga rap la creme de la creme. Eis e o manda chuva e o Sam. Tuga rap la creme de la creme.